primeiro traidor. Sem coroa, mãos vazias, sem amor, só rancor, deserdada. Toda sua terça parte, uma pá de anjo que virou demônio, cão que late. E o peçonhento espumou de ódio, desejou, mas não conseguiu. Primeiro lugar no pódio, é derrotado, mas quer te derrotar. É fracassado, mas quer te fazer fracassar. A traição corrompeu a humanidade, desde a antiguidade até a atualidade. O primeiro homicídio de Caim contra Abel, derramou sangue na terra que manava leite e mel. Irmão contra irmão, reino contra reino, futuro em degradação com péssimo empenho. Contratos são rasgados, fuzis armados, e inocentemente vários são bombardeados. Na consequência de uma causa inconsequente, particularidades não pensaram mais na gente. Gente que os elegeram, será que fomos traídos ou eles esqueceram? De todas as encenações, palcos, palanques, promessas, conversas, falsos semblantes, é triste saber que não só em Brasília, muitos se vendem por um prato de lentilhas. De que lado você vai ficar? Diz aí, diz aí. De que lado você vai ficar? Diz aí. E o mundo dá voltas, enquanto o tempo corre. Por causa da mentira tem muita gente que morre. Brutalmente, minuciosamente, corpo, alma, espírito, mente. E vira filho do pai que mentiu primeiro. Do céu não é herdeiro, vive no despinhadeiro. É um guerreiro sem espada, sem vida, sem fé, só com coisas que não valem nada. 30 moedas, qual é o seu preço? 1 milhão do mensalão, qual é o seu preço? 1 carro zero, laptop ou vídeo. Preço de Judas foi o suicídio, subsídio. Eu tenho pra falar muitas coisas que aprendi, eu li, algumas precisei passar. Melhorar a minha paciência, diligentemente fugindo da decadência que o próprio homem construiu em busca de alegria, só que ele não sorriu. Entenda, a solução não está em títulos ou bens que se podem comprar. De que lado você vai ficar? Diz aí, diz aí. De que lado você vai ficar? Diz aí. E a maldade vive solta neste mundo, gerando guerra soberba, deixando a terra um globo imundo. Muitos se lavam, outros preferem viver sujos. Entre os vícios, vários malefícios e abusos. Honestidades são vendidas por multifaces, colecionadores de amizades perdidas. Uma nova história surge bem nos meus caminhos, e águas passadas não movem novos moinhos. Sonhos que não se acabaram, não deixei morrer. Oh, se o homem matou, roubou, Deus ressuscitou. Oh, de encontro na verdade que é uma só. Só quem me tirou do pó pode me devolver ao pó. Sua palavra é verdade, não cai. Poderoso, onipotente, é o Shaddai. Leis do seu mandamento envolvem os meus olhos. Um soldado com argumento dentro de um mundo de dimensão. Firmes passos para não cair no mesmo laço de Sansão quando Dalila o traiu. Mas antes de sua morte, um pedido Deus ouviu: que ele viesse ter sua força só mais uma vez, e exterminasse todos os traidores de uma vez. E assim se fez. Colou nas rochas, caíram, assolaram, mataram, partiram os que o traíram. Traíram, traíram. O preço foi cobrado, corpos no chão, todos mutilados. Isso comprova que na mesma medida que Deus nos ama, a sua justiça pesa sobre nossas vidas. Cabe a você a escolha de seus atos, mas a consequência deles pode vir com gosto amargo. Não se venda, não se corrompa, não se iluda. Deus é amor, mas é justiça, e ela virá como uma espada sobre todos aqueles que não amam suas palavras. Que não amam suas palavras.